pintas em ver, sobretudo o PC, não esquecendo o teledé, a prevalência do ecrã, bate é só mexia relativamente, conta os minutos em que estupidamente agarras ao que vês, a baba dos porquês estão habituados a escutar, www.sapaz.net, comes origem orgânico separados, sapatos esses teus, provavelmente mandados produzir por ateus e kits em linha a todo o momento, porque comprados possam dar andamento, mas no fim os passos escalos contados são o que interessa, não patente, o calçado é mais que o caminhar, é o traçado, é tudo o que fazes que é pesado, achas que podes importar o passado como alinhado para as justificações e nos paixões de pés barro, o petrolífero fabricado com aglomerado, já viste o que te assiste, está errado como outros tampos naval, alunos estão furados em lança no mercado, desempregado até a ditadura do proletariado, tratado com o nome de capital desde aquele país alienado, ué, e o glório é para você competir, ué, é dizer em parlamento, se der-me a dormir se truz que tais na legenda real, diz quinta dos animais, que é o triunfo dos pigos duplo pensados, merkelizados, e os bancos estão bem melotados, pelos impostos aqui dos papaus papados, germes de pouco, sempre línguas mais travadas, ainda por cima nos assinam acordos de cortar a língua aos bocados, faz que é alegar a liberdade em defesa do Estado, que por todo lado há exemplo enviesado, e é o mero assalariado, que é patronato, ou alegar que é um candidato listado, não é preparado para o cargo, quando a moral é só assim, a reta para o lado, que o Estado é like e piramidade, moral de Paulo, do melhor tradicional, que é do exemplo não institucionalizado, não esperes que mesmo do parlamento lobotomizado, qualquer empréstimo alegado é mais uma trancada do cadáver adiado, que procria par, mal pagos, salgados, custados, desse andaluz e nalgava até ao outro lado, o que dizemos está ligado, a coisa tem que ter outro significado, e acredita que não é propriamente pago, mas a terra reconhece ter sido criado, mas a terra reconhece ter sido criado.